testando microfone. Me ligaram, o disco é mixtape, o jogo DJ Bola 8, RM, W, maloqueiro de 2011, chegando, firmando, maloqueiro. Vou dominar, monstro pra contrariar. Meus pensamentos são esses. Quero ver eu e você num iate fogando. A gostosa Cinderela na frente desfilando. Quem disse que eu não posso um dia fazer esses bagulho? Quem quer só viver na merda, sem futuro. Garanto que quer a nave mais cabulosa, lupa. O choque Nextel pra ir à forra. Quer tá também com um bolo de dinheiro na mão. A 9mm pra melhor ocasião. Quer água de bandido? Quer tá envolvido, quer tá junto, misturado, colado. Com sinistros artigos impecáveis, perfume exalando. Cordão no pescoço igual a luz, clareando no seu carro. Se tiver marca de dedo, você vai ficar bravo. É o ser humano e suas contradições. Quero melhor estilo de vida, você quer? Claro que sim. Então ninguém tá errado na fita. Na porra do bagulho, porra, porra do bagulho. Na porra do bagulho, porra, porra do bagulho. O castelo igual do político é meu. Objetivo você quer? Pensa um pouco diferente, mas abraça se aparece. Isso, sorriso no canto da boca, seu também. Igual o meu, diante de várias plaquetas, acabou os problemas. Desapareceu várias festas. Bancada do próprio bolso vai te dar satisfação no coração. Nossos parceiros, todos firmão. Minha senhora, sua senhora, todos filhos bem. Primeira assistência, prioridade, não tem pra ninguém. Por que não tem pra ninguém? Porque é muita treta. Por que é muita treta? Porque não tem pra ninguém. Nas ruas, nas calçadas, rap de primeira rolando. Aí, vou atrás do dinheiro que deixa o bolso estufando. No comboio de moto, só nave, 20 por hora. Pra brisa aliviar, na banca do rap pra rima fiar. No samba, no reggae, colar pra fortalecer, não vai chegar. Porque no regresso, não quero mais ficar. Quero melhor estilo de vida, você quer? Demorou, então ninguém tá errado na fita. Na porra do bagulho, porra, porra do bagulho. Porra, porra do bagulho, na porra do bagulho. Sem sair do estilo, maloqueiros e caprimo. Que é pra exufluir, viver tem de ser exufluído. Bem-vindo ao país do consumismo, ser humano. Chega, mortal pondo chega, pra frente, chega. Os objetivos traem minhas origens jamais. Sou também um homem que gosta das coisas da hora. Corrida abençoada na paz. Se tiver que alcançar, que apareça as montanhas. Prepara a Tereza, vou escalar. Não tenho vergonha, você é capaz de realizar seus sonhos. Tenho coração bom, não se curve, vire monstro. É autoestima pro periférico anônimo. Que da noite pro dia vira um grande patrão. Mano, humildade estampada na pele tem que ser um escudo. Ligeiro, inteligente no mundo dos justos. Sem cerimônia, abre um livro, começa a primeira página. Disciplinado, dia a dia, passe todas as etapas. Quero melhor estilo de vida, você quer? Quero sim. Então ninguém tá errado na fita. Na porra do bagulho, porra, porra do bagulho. Porra do bagulho, na porra do bagulho. É. Quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Sem pisar na cabeça de alguém. Quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Sem pisar na cabeça de alguém. Na porra do bagulho, porra, porra do bagulho. Porra do bagulho, na